vai se a noite ou dia, uma luz me ilumina, alegrando meu viver. Minha força se renova em cada beijo, em cada rosa que eu guardo pra você. Minha vida, minha história se transformam em vitórias, em cantigas de ninar. Versos, rimas da canção, clareando a escuridão na emoção do seu olhar. Meus sonhos voam no espaço, buscando a paz do seu abraço, e dividimos nosso amor de norte a sul. E no suspiro satisfeito, deito e adormeço em seu peito, rosto colado em nosso travesseiro azul. Minha vida, minha história se transformam em vitórias, em cantigas de ninar. Versos, rimas da canção, clareando a escuridão na emoção do seu olhar. Meus sonhos voam no espaço, buscando a paz do seu abraço, e dividimos nosso amor de norte a sul. E no suspiro satisfeito, deito e adormeço em seu peito, rosto colado em nosso travesseiro azul. Meus sonhos voam no espaço, buscando a paz e dividimos nosso amor de norte a sul. E no suspiro satisfeito, deito e adormeço em seu peito, rosto colado em nosso travesseiro azul, rosto colado.